Rádio Grande Vale, AM, 1580 kHz, Paraibuna. Eleva o teu olhar e sinta a luz celeste que cobriu a terra. É Natal entre os homens. Procure as palavras sábias de Jesus e faça com que o seu Natal ajude a transpor obstáculos, pois ele não desampara a quem ele acredita. Feliz Natal, cheio de grandes realizações. São os votos. Rádio Grande Vale, a paixão do vale. Segura essa emoção. Grande Vale. Feliz Natal! Olá, família Grande Vale, aqui é o amigo Cícero Fabiano. A partir de segunda-feira estaremos juntos aqui pela Grande Vale no programa Rancho da Viola, das 6 às 10 da manhã, de segunda a sábado. Programa Rancho da Viola com muita moda boa, com muita alegria, bate-papo, e eu conto com carinho da sua audiência, a sua participação, escolhendo aqueles modão da pontinha da orelha. No capricho, hein? Segunda-feira, às 6 da manhã, estaremos juntinhos aqui na Grande Vale AM 1580 kHz. A paixão do vale. Música, informação, utilidade pública. Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Momentos de fé e reflexão com Cícero Fabiano. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois caminho de luz. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Grande Vale, 6:22. Bom dia, Paraibuna, bom dia a todo o Vale do Paraíba, bom dia a você, amigo, que nos acompanha, bom dia, mas que alegria poder estar aqui, começando mais um Rancho da Viola. Ó, que coisa boa, hein? Que delícia, hein? Ó, vou escolher aqui a sua música. Não, você escolhe. Eu vou escolher. Você escolhe a sua música, a sua preferida, e a gente toca. Com certeza a gente toca. Vamos tocando o barco aqui com muita alegria. Bom dia!